coração, deixa ele entrar, deixa o Espírito agir. Deus está presente, Deus está aqui. Abra o coração, deixa ele entrar, deixa o Espírito agir. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Louvai a Deus com seu corpo, com sua alma, coração, sem preconceito, sem deixar que nada impeça. Deus está presente, Deus está aqui. Abra o coração, deixa ele entrar, deixa o Espírito agir. Deus está presente, abre o coração, deixa ele entrar.